Ricardo Antônio estava enfurecido dentro de seu carro, ainda descrédulo por ter conseguido se controlar diante de tanta covardia. O motor do seu carro roncava como se sentisse a dor no coração do seu dono. Antes de ir para casa, Ricardo decide ir ao bar, tomar uma cerveja ou algo mais forte para se acalmar. Chegando ao bar, Ricardo, com cara de poucos amigos, é recebido pelo garçom. Fala, meu consagrado, e aí? Amoleceu o coração de pedra da coroa? Duvido que ela não tenha caído na graça da sua simpatia. E aí, qual foi? João, com todo respeito, mano, vá tomar no meio do seu cu. Que é isso, cara? Deixa eu adivinhar o que aconteceu. Levou um pé na bunda? Pior, foi praticamente um chute nos bagos, com direito a furo nos olhos. Espera aí que eu já entendi. Isso aqui vai render. Ô Severino, desce dois! Lá vem você. Tá com sede? Que é isso, meu querido, eu tô trabalhando. É pra você mesmo. O álcool entra e a dor sai. Mas já que você me convidou, não tem mal nenhum, né? Mas diga lá, o que que aconteceu? Eu demonstrei o que eu realmente sentia por Madalena Guadalupe. Mas naquela família, o ego, os bens materiais têm mais valor que a felicidade. Como foi burro? Fui burro! Como aquela família iria aceitar alguém como eu? Que vontade de bufetear a cara daquele playboyzinho! Só de lembrar dele, meu estômago chega a se revirar. Pera, tá. Como assim? De que playboyzinho é esse que você tá falando? Eu não entendi. Qual que foi? Mas João, você acredita que a mãe dela convidou o ex-namorado da Madalena para o almoço? E ainda por cima descobri que ele é o queridinho da família. Eu comprei uma caixa de charutos cubanos, que vale a metade do meu salário. O velho nem ligou. Você tem noção disso? João, você não tem noção. Mas o engomadinho levou um par de meias. O gordo filho da puta agiu como se fossem as melhores coisas do mundo. Velho do caralho. Se não fosse Guadalupe, eu não sabia o que fazer. É, meu amigo, eu só te falo uma coisa, viu? Que familinha, hein? Vou te contar. Mas você precisa esfriar a cabeça, você tá ligado, né? Eu amo Madalena. Fico com medo que ela pense que não sou o suficiente. Que alguém melhor. É injusto isso. Aquela mulher não podia nem ser chamada de mãe. É uma cobra. Sabe o que você faz? Pula pra outra canoa, campeão. Porque essa daí já tá afundando, hein? Relacionamento assim é complicado, dá um B.O. sinistro, hein? Tô te falando. Mas, João, o que eu sinto por Madalena é como uma chama eterna que esquenta meu corpo, dos pés à cabeça. Nunca senti isso por ninguém. É, meu amigo, então tem jeito não, viu? Quando o coração tá ardendo em paixão, o amor é combustível pra manter essa chama eterna. Você tá ligado nisso, né? Loucamente assim eu só... Na mesma noite, na residência dos Guadalupe. Madalena, saia deste quarto agora. Eu não acredito que a senhora fez isso, mamãe. Ah, minha filha, entenda, mamãe. Tudo o que eu faço é pro seu bem. Está na cara que aquele rapaz não merece se casar com você, entrar pra nossa família. Dinheiro, mãe. A senhora quis dizer dinheiro, não é? Mas você também. Tento ser delicada, usar até mesmo palavras mais leves, mas você não ajuda. Não dá pra conversar com você. Ainda bem que vontade é algo que dá e passa, pois eu deveria lhe dar alguns belos corretivos. Acorda, garota, acorda. Amor só leva à ilusão. De uma hora pra outra, vocês começam a se afundar cada vez mais neste relacionamento. Você embucha, engravida, aparece de barriga e ele te deixa na mão. Homem desse tipo mal consegue se sustentar. Imagina sustentar uma esposa que vive do alto luxo, do melhor. E é por isso que eu estudo. Estudo? Estudo? Ah, não me faça rir, Madalena Guadalupe. Onde já se viu mulher estudar? Isso é coisa de feminista, você fica vendo coisas na internet, se contaminando. Já falei pro seu pai tirar o seu computador. Madalena, quer saber de uma coisa? Você me cansa. Um dia você ainda irá agradecer meus conselhos. Hector, estou irritada. Vamos sair para espairecer um pouco a mente. Pode deixar, mulher. Quero agora é me divertir, porque ô diazinha de aperreio. Vamos. E Madalena, você está de castigo. Nada de sair de casa ou telefone pelas próximas semanas. Você está acompanhando Chamas Eternas do Fogo da Paixão. Voltamos já. Olá, ouvintes da radionovela mais amada do Papo de Calçada. Você que está aí ligadinho querendo saber onde terminará essa aventura de Ricardo Antônio e Madalena Guadalupe, aproveitamos o intervalo para avisar que temos outros podcasts para você curtir. Temos o TV na Calçada, um podcast especializado em séries e filmes. O Papo Solo, uma conversa individual onde cada membro do Papo de Calçada fala de um assunto específico ao longo da semana. Esses e outros conteúdos você pode encontrar no nosso blog, papodecalçadapodcast.blogspot.com. Além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais, @papocalçada no Twitter, Instagram e Facebook, e fazer parte do nosso grupo no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. Também pode nos ajudar através do Padrim ou do PicPay, procure pelo perfil Papo de Calçada ou siga aqui nos links do post para maiores informações. Continue acompanhando Chamas Eternas do Fogo da Paixão. Alguns dias após o almoço na casa de Madalena Guadalupe, Ricardo tentava falar com ela, porém não obtinha sucesso. Não o encontrava na internet e não tinha coragem para ligar em sua casa. Hector poderia atender. Ou pior, Rúbia. A falta que Madalena Guadalupe faz em sua vida o consome. E Ricardo Antônio não consegue pensar em como resolver essa situação. No sábado à noite, ele decide sair de casa e tomar umas cervejas no bar. É a primeira vez que consegue sair. Mesmo com seus amigos insistindo, ele não tinha forças ou via graça em fazer algo que não envolvesse Madalena. Ao chegar ao bar, Ricardo se dirige ao balcão. O garçom que o atendera da última vez estava lá e recebe Ricardo com a mesma simpatia de sempre. Fala, meu guerreiro! E aí, meu consagrado? Quanto tempo que eu não te vejo por aqui, rapaz? Me dê uma cerveja, por favor. Já tá na mão, meu parceiro. Já se curou do coração partido? Fala aí, hein? Ainda não superei, se é isso que está perguntando. Cara, eu não entendi nada até agora. Acho que a família do cara é boa de grana. E os pais dela fazem gosto de um relacionamento entre eles. Coisa de gente rica. Que sinistro, meu chegado. Como que pode ter gente assim? Eu, hein? Que B.O., hein? Essa gentinha de nariz em pé é foda. Eu fico até nervoso com uma coisa dessa. Mas a sua namorada, como é que ficou, hein? Pela reação, ela não sabia o que estava acontecendo. Estava tão perdida quanto eu. E para piorar a situação, eu não consigo falar com Madalena. Ela não lê minhas mensagens na internet. E eu não quero ligar pra casa dela. Se ela não tem acesso à internet, então provavelmente não deve ter acesso ao telefone, hein? Provavelmente está de castigo. Os pais dela são muito controladores. Ih, rapaz, eu já tive um sogro assim, hein? O velho vivia pegando no meu pé também. É, mó chatice, hein? Ah, é? Vamos resolver a situação, João? Acabou não dando em nada. Meses depois eu conheci minha senhora e acabamos dando certo. Pelo menos, tamo junto até hoje. Você não tá me ajudando em nada, João. Tá me dizendo que é pra seguir em frente? Ah, eu não sei não, meu querido. Só você sabe o que que tá aí no teu coração. Mas às vezes não adianta dar murro em ponta de faca, hein? Eu me sinto apaixonado por aquela garota. Tem algo diferente entre nós. Nunca me senti assim com ninguém. Mesmo depois de tudo, quando lembro dela não consigo me sentir mal. O sorriso dela ainda me faz feliz. Quando é assim só tem um remédio, hein? Qual é, João Kleber? Ah, essa branquinha aqui é boa pra ter esse tipo de dor. Coração, cotovelo e chifre. É dessa mesmo que estou precisando. Capricha aí, uma dose dupla pra mim. Ô Zé! Põe aquela chonada que o garoto aqui tá em tratamento, criança! Eita que essa é brava. É a famosa amansa cor. Se o caboclo tomar uma a mais, esquece até o rumo de casa. Já vi muito que no dia seguinte não lembrava nem o nome da mãe. Essa aí é sinistra. Eu concordo com você. Essa é da boa. Da boa é aquela ali em cima. Essa é da ruim mesmo. Põe mais uma aí que hoje eu esqueço ela e esqueço até de mim. Olha só, meu consagrado. Vai com calma, que tem muita água pra passar embaixo dessa ponte ainda, hein? Tô te falando. Supermercado não vai me comprar. Tava mas eu não vendi remédio pra saudade. Residência dos Guadalupes? Quem fala? Alô, senhor Hector. É a Mônica Francesca, amiga da Madalena. É, eu posso falar com ela? É, Madalena está indisposta no momento. Mas assim, ela tá mal, ela tá naqueles dias. O que aconteceu? É porque ela não tá me respondendo e eu tô um pouco preocupada. A saúde de Madalena está boa. É, não precisa se preocupar. Mas eu posso falar com ela? É realmente urgente. Você não tá entendendo. É caso de vida ou morte. Tudo bem. Acho que vai ser bom. Quem sabe ela se anima um pouco e também você vai poder dar uns bons conselhos para ela, minha filha. Sei que é de boa família e vocês duas são como irmãs. Madalena está andando com más companhias e você pode mudar a cabeça dela, sabe? Pode deixar, senhor. Eu vou tentar ajudar ela. É, peço que aguarde um momento. Vice? Hector vai ao quarto de Madalena e bate na porta. Madalena, telefone pra você. Não quero falar com ninguém, papai. Vá atender. É sua amiga Mônica. Tudo bem, pai. Irei. Alô? Mônica? Alô? É... Madalena, que voz é essa? Mônica, estou arrasada. Novamente, mamãe toma conta de minhas decisões e acaba me magoando de uma forma que nunca tinha acontecido. Essa foi a gota d'água. Aí agora você vem e me fala que é a gota d'água de novo, que essa mulher fez dessa vez. Sei que é preocupação de mamãe, mas sabe? O que ela fala fere, e palavras doem mais do que tapas. Eu já falei pra você que você devia ter juntado dinheiro e saído dessa casa. O que aconteceu? Me conta com detalhe. Conheci um garoto pela internet, nessas salas de bate-papo, sabe? Tipo chat do UOL. Descobri que éramos da mesma cidade e resolvemos sair. Foi no dia dos namorados, foi tão maravilhoso. E esse cara, como é que ele é? Ele é bonito, ele é feio, ele é rico? O que é que ele faz da vida? Sim... Ele é uma gracinha, super simples, mas encantador. Saiba que não sou de ficar no primeiro encontro, mas acho que foi amor à primeira vista. Eu não sei nem o que falar, deve ter sido muito maravilhoso. Nem me diga, só de lembrar já sinto uma dor no meu peito. E o que aconteceu que você tá tão mal? Foi a sua mãe, Flor? Alguns meses depois de nos conhecermos, convidei Ricardo para almoçar aqui em casa. Sabe, para conhecer os meus pais. Ricardo é o bofe? Sim, esqueci de mencionar. Desculpa, o nome dele é Ricardo Antônio. Nossa, que nome de galã de novela mexicana. Sim, ele é praticamente um príncipe. Tá, amiga, me conta o que aconteceu no almoço. Tava tudo indo bem, sabe, Mônica? Meu pai ranziza, como sempre, mas Ricardo estava sabendo levar super na esportiva. Mas tudo foi por água abaixo quando, de repente, aparece Carlos Eduardo. Carlos Eduardo? Mas o que ele estava fazendo na sua casa? Quem chamou ele? Minha mãe o convidou. Disse que ele é como um filho pro meu pai. Não acredito. Não acredito. Amiga, me desculpa, mas assim, a sua mãe, ela não presta. Infelizmente, não escolhemos nossa família. Verdade, você deu muito azar. Quando Carlos Eduardo chegou, eu nem imagino o que Ricardo começou a pensar. Ainda mais porque no dia do nosso primeiro encontro, Carlos Eduardo apareceu para me cumprimentar bem na hora que Ricardo saiu da mesa para ir no banheiro. Mas, amiga, ele estava com alguém? Não vi ninguém com ele. Você não acha meio estranho, assim, ele aparecer no restaurante no dia dos namorados? Sozinho? Realmente... Pensando bem, é estranho. Mas ele devia estar indo encontrar com alguém, você não acha? Mas ele ia correr o risco de ser visto falando com você, a ex-namorada dele? É, isso faz sentido. Ele só saiu quando o Ricardo voltou do banheiro. Parecia mesmo que queria fazer alguma cena ou queria ser visto. Olha, vindo dele, eu não duvido nada. Parando pra pensar o que me falou... Fazia anos que mamãe não falava com Carlos Eduardo. E foi falar justamente naquele tempo. Olha, eu não preciso nem falar que eu acho que tem dedo da sua mãe nessa história. Porque assim, a sua mãe, ela me dá um pouco de arrepio. E quem não fica, Mônica? Como fui tola em não reparar isso. Ela sempre foi controladora, mas de um tempo para cá, esse controle está aumentando cada vez mais. Inclusive, até mesmo o meu pai está me controlando menos. Até deixou você falar comigo, Mônica. Deve ser porque ela é uma víbora. Sua mãe não presta. Ela não deve nem estar em casa. Amiga, eu fico feliz que se você estiver se recuperando, mas olha, sai desse quarto, vai respirar um ar puro, sabe? Coloca uma música, troca de roupa, levanta, sabe? Cadê a minha amiga Madalena de quando a gente era mais nova? Mônica, obrigado pela conversa, sinto muito sua falta. E eu espero que a gente se veja o quanto antes, porque eu tô morrendo de saudades, amiga. E fica bem, toma cuidado com essa víbora que você tem em casa, tá? Boba, mil beijos. Ainda na mesma noite no bar. No fundo do poço eu tô lá. Se eu vier pra Cuba, eu vou mais de coração de pedra. Ô Zé, assume aqui que eu tô aguentando não. Hoje eu só saio aqui arrastado, irmão. Traz o carrinho de mão que hoje o bagulho é sinistro. Agora traz uma pior, porque a da ruim já virou suquinho. E aí, eu não te falei que eu valeu a pena, aí? Já esqueceu? Esqueceu do quê, João Rolê? Lembra o seu nome, ué, cara? Tu não vê a massagalhada aqui que tu ganhou? Olha aqui, João, eu não sou como não. Não vi ninguém com ninguém, eu tô tranquilaço. Mas tem caroço nesse angu. Aquele lomadinho lá deve estar aprontando alguma coisa, ou se é que já aprontou, hein? Ó o B.O. Vou, Kleber, retire o que você disse. Madalena não é esse tipo de mulher, João. Olha só, homem, você sabe como é, não perde tempo. Ainda mais quando tem, ó, La Plata. Você que é um corno manso, João. Um corno conhece o outro. Peraí, eu sei que você é corno. Deve ser você mesmo do que tá falando. Você sabe o que tá falando. Olha só, meu querido, existem três tipos de corno. O que sabe que é, o que ainda não descobriu e o que tá no celular jogando Free Fire, porra. Você é um filho da puta, mas é meu amigo. E eu não jogo Free Fire, só pra você saber que eu não gosto desse negócio de celular, porque eu sou mecânico. Eu monto carburador. O Zé, manda mais uma, porque o chip já tá pesando. Eu vou fechar tudo esse asfalto aqui, né? Vou fazer o plantar o miaral aqui. O maluco vai ser calma, para de beber, pô, senão vai capotar daqui a pouco, hein? Ah, eu já vou beber pra esquecer meus problemas. Caralho, maluco, você tá ruim mesmo, hein? Se fosse pra ficar bom, João, eu bebia remédio, você sabe disso. Eu tô no bar, não tô numa farmácia. Nunca ouvi palavras tão sábias, nobre diplomata. Disponha, João. Peraí que eu vou no banheiro. A cachaça é boa, mas vai mijar demais. Mira bem, hein? Porque quem vai limpar o banheiro sou eu, hein, corno manso? Pode deixar. Você tá com a mão limpa, João? Ué, pra quê? Pra balançar pra mim. Ah, mas vai se fuder, seu corno manso, pau pequeno da porra. Ah, vai mijar sentado, porra. Ah, vai se fuder você, seu baitola. Ao voltar do banheiro, Ricardo Antônio tem uma ideia. João, eu tive uma ideia. Eu vou ali fazer uma ligação. Rapaz, olha, isso aí vai dar ruim, hein? Você acha que eu sou qualquer peão? Eu sei o que eu tô fazendo, João Cleber. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois já me dá prejuízo. Após falar com sua amiga, Madalena desliga o telefone e se encaminha para seu quarto. Porém, antes de subir as escadas, o telefone toca novamente e Madalena atende. Alô? Olá, quem fala? Sou Madalena Guadalupe, quem fala? Madalena, minha querida, sou eu, sua madrinha Elizabeth. Como é bom ouvir sua voz. Dindabeth, é você? Quanto tempo não nos falamos, que saudade. Nem me diga, minha querida. Há tanto tempo que eu tento entrar em contato, como você está? Tudo dentro do normal. Que bom, fico feliz em saber que está bem. Infelizmente, não posso demorar na ligação. Estou indo em contato, pois vou ao Brasil nesse fim de ano. E gostaria muito de te encontrar. Preciso que me confirme seu endereço. Ah, sim? Ainda moramos na mesma casa. Ainda me lembro onde fica. Estarei aí para o Natal. Vou avisar os meus pais que você está vindo. Aposto que ficarão felizes em te receber. Não, minha querida, não fale nada. Preciso que mantenha o segredo. Desconfio que o que tenho a te contar não os agradará. Nossa, o que seria de tão importante que você precisaria vir da Inglaterra pessoalmente, madrinha? Não posso contar. Assim, preciso estar junto de você para poder tomar as devidas providências. Fiz uma promessa a uma amiga e nunca deixarei de cumpri-la. Meu Deus, estou ficando ansiosa. Não tem como a senhora adiantar do que se trata? Não posso, mas não se preocupe. Tudo será sentido no momento certo, minha querida. Preciso desligar. Tento entrar em contato assim que é possível. Se não conseguir, eu estarei aí no Natal deste ano e resolveremos tudo. Acredite em mim. Tudo bem, Dinda. Eu confio. Até mais, minha querida. Que Deus te abençoe. Amém. Você ouviu a radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão. Vamos a tocar soneros. Com as vozes de Gabriel Lira como Madalena Guadalupe e Héctor Guadalupe, Paulo Zanella como Ricardo Antônio, Renata da S como Rúbia Cristina, Marinaldo Filho como João Kleber, Gabriela Domingues como Mônica Francesca, Lica Moon como Elizabeth, Guilherme Andrade como narrador, escrito por Gabriel Lira e Guilherme Andrade. Essa radionovela é uma produção Papo de Calçada. Assine nosso feed e acompanhe os próximos episódios.